Fala galera, novo Imigrantes da Bola 67 nessa semana, com a presença de duas pessoas ilustres aqui. Primeiramente, um velho conhecido de casa já, quem é podcaster, quem é ouvinte de podcast já conhece, com certeza, nesse mundo do futebol. Estamos aqui hoje com o Eduardo Dias, do The Pitch Invaders, do Future, e também conselheiro do Internacional. Fala, Edu. Que demais estar aqui de volta, Felipe. Olá, futeboleiros. Olá, imigrantes da bola. Demais estar aqui de volta. E esse projeto do Imigrantes é um projeto que sempre foi algo que nos empolgou demais, que nos motivou também no Pitch Invaders. Então, estar aqui com vocês é estar em casa. Eu me sinto assim. E que bom trocar uma ideia aqui de volta. Infelizmente hoje sem Marcelo Fadu, que teve um imprevisto, ele com certeza acrescentaria muito à pauta, mas estamos com dois convidados de peso aqui hoje. Junto do Edu tá também o Adailton Júnior, conselheiro da Fé Sports Business, que vocês vão conhecer um pouco melhor como é que funciona no decorrer desse programa. Então fala, Adailton. Fala, Felipe, beleza? Pô, queria agradecer aqui ao convite, também agradecer aqui o pessoal que está aí escutando o podcast, o pessoal dos Imigrantes da Bola. Enfim, é um prazer enorme aqui compartilhar um pouquinho lá do nosso trabalho na USP com vocês. Perfeito, perfeito, Dailton. Então hoje a ideia é pegar justamente o tanto que a gente conhece de futebol, o tanto que a gente gosta e a velha proposta do Imigrantes da Bola, que é ajudar não só no debate, mas também na construção de um esporte mais profissional, mais competitivo, o ideal, principalmente pensando na questão do futebol brasileiro, que está mais perto da gente. Por isso esses dois convidados, duas pessoas que gostam muito de futebol e que participam de grandes projetos, que buscam mudar de fato o futebol. São torcedores também, obviamente, como todos nós, mas que saíram da zona de conforto e buscaram fazer uma melhoria para o esporte. Então vamos para a pauta principal. No ar. O Imigrantes da Bola, o podcast oficial do Doentes por Futebol. Então, o debate hoje gira em torno de profissionalização, como vocês já perceberam. Desenvolvimento do esporte, mas tentando fugir da área política que a gente tão enxerga, né? O torcedor comum, eu, você e todos que estão aqui, muitas vezes a gente, depois de uma derrota, depois de uma fase ruim do clube, a gente costuma apontar direto o dedo para a diretoria, o dedo para o técnico, o dedo para os jogadores, e a gente não enxerga o que a gente pode fazer para isso. Muitas vezes, alguns torcedores têm o direito de voto dentro dos clubes, e isso é muito bom, mas às vezes passam batido, em cima de campanha, acabam voltando numa situação que já há muito tempo prejudica o clube. Alguns clubes a gente pode citar nessa situação. O Vasco da Gama, para mim, é um grande exemplo. O que vocês acham? O Vasco da Gama é impressionante, né? Como ele tem uma torcida imensa, como é um clube gigante, e a gente olha pro head dele, pra diretoria, e são sempre as mesmas pessoas. Mas assim, Felipe, eu não acho que seja um problema exclusivo do Vasco da Gama. É um clube que ilustra bem essa questão, mas eu vou te dizer que é um problema generalizado. Se tu me permitir, eu já posso até contar minha experiência Ótimo. com o meu clube aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou colorado. Hoje eu sou conselheiro do Inter, faço parte do conselho deliberativo do Inter, mas a verdade é que, bom, assim, eu sempre tive uma relação com o futebol um pouco diferente, assim, apesar da paixão ser intensa e ser igual de todo mundo que está nos ouvindo aqui pro seu clube. Eu sempre, quando eu olhava para o campo de futebol, eu sempre quis saber o porquê daquilo que tá acontecendo, por que aquele time estava ganhando, por que levava um gol. Essa história do Sensacional. aleatório e a explicação que eu ouvia pelas rádios nunca me convenceram muito bem, ainda O mais quando a gente velho ouvia. a O velho a bola não entra por acaso do Fernando Soriano, É, né? a velha não entra por. O título desse livro é fantástico, mas depois eu fui descobrir, a gente pode ir mais adiante voltar nisso, fui descobrir que às vezes ela entra por acaso sim. Mas Sim. então. Eu procurei me envolver com o clube, queria saber o que acontecia nos bastidores, como é que, era o background de tudo aquilo que eu via dentro de campo. E eu me lembro que lá pela metade da década passada, eu resolvi ir numa reunião do Conselho Deliberativo do Inter, e imaginando assim, poxa, vão estar lá os caras que manjam de futebol, os caras mais conhecedores, pessoas ilustres que têm um conhecimento imenso sobre futebol. E quando eu fui numa reunião do Conselho Deliberativo, foi uma grande decepção, assim. Foi uma grande decepção porque nada mais era do que uma grande reunião de condomínio, assim. E eu falando com colegas meus de outros times, de outros clubes do Brasil, todos têm a mesma impressão, sabe? Todos tiveram a mesma impressão. Afinal de contas, o Conselho Deliberativo é a representação da torcida e é a representação mais fiel, assim, da paixão absoluta. Aquela racionalidade, estudo, ciência, eu não via lá. Bom, o que aconteceu? Eu entrei para um movimento político à época, e que me pareceu ser um movimento assim, mais adequado com as ideias que eu tinha, ou pelo menos que eu imaginava ser o melhor para o clube, em busca de profissionalismo. E de fato eu conheci pessoas muito legais nesse movimento, e só que eu via que aquilo não andava, sabe? As conversas eram sempre em volta da política, nunca se estudava matérias atinentes à gestão do clube. E muito embora ainda na década passada se tivesse pouco material, assim, a internet já estava ali, já tinham cases acontecendo. Eu lembro que, pô, esse livro do Ferran Soriano aí do A Bola Entra Por Acaso foi um livro que, meu Deus, todo mundo tinha que ler aquele livro, mas parou naquilo ali. E em algum momento eu me desencantei com aquilo, Felipe, assim, porque não ia, a coisa girava muito em volta da política, sabe? Era muito política. E gestão, tecnologia, ciência, inovação. As pessoas não tinham interesse em saber como aquilo estava sendo aplicado em clubes que, no Brasil não, mas na Europa já começava a acontecer esse movimento, assim. É quase um iluminismo no futebol, assim, o conhecimento e a educação estavam fazendo parte de uma grande revolução no futebol. Como o Inter estava ganhando tudo naquela época, também isso ficava sempre um pouco de lado. Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, só que eu me cansei dessa questão puramente política, sabe? Já que é puramente política, não é o meu lugar, com a ideia do Future, que é um projeto assim, poxa, ninguém hoje, ninguém no Brasil aborda futebol de uma forma mais profunda, ninguém aborda futebol de maneira séria como eu imaginava que deveria ser, porque assim, ó, eu via muito, e tu vai concordar comigo, muitos sites, blogs, podcasts nem havia muito no começo da década, mas tinha muitos sites, blogs de piada de futebol, tinha muita piada de futebol, muito humor. E mesmo o ambiente de podcast, né, que é um ambiente que às vezes busca maior reflexão, é uma mídia não tão mainstream, muita coisa que faz mais sucesso, né, é justamente nessa linha um pouco mais de piada, de caricatura, de comentários da rodada que passou agora, mas sempre rasa. Ah, esse gol foi bonito, aquele foi feio, o tal técnico tem que cair, e traz o técnico que estava no clube 2 anos atrás, e o papo de sempre que gira a roda do futebol brasileiro. Então, e isso tinha muito, muito, assim, humor. Outra coisa que sempre o futebol brasileiro, ou a abordagem do futebol no Brasil ficou muito vinculada, é a polêmica, né? Uma manhã inteira, uma tarde inteira, foi pênalti, não foi pênalti, cara é ladrão, o cara roubou, porque em 1975 um cara caiu na área, ele não deu. Cara, uma coisa muito maçante, assim, que não leva a lugar nenhum. Mas eu queria dizer aqui também que eu respeito quem curte a polêmica, eu respeito quem curte o humor, porque é muito amplo o público de futebol, e tem pessoas que estão ali só para ver a bola entrar mesmo, e divertir, e gritar, e pular, claro. E não querem saber o outro lado. Ok, tudo bem. Só que é muito desproporcional o lado da abordagem mais séria, sabe? Então, assim, ó, poxa, convidei o Emílio lá, hoje ele faz a edição do podcast, o Vini, Gabriel, Maier, toda essa galera, assim, todos que era uma galera que já, gente já. Todos já passaram pelo Imigrantes aqui, a gente se orgulha muito disso, e a gente começou a falar, maturar essa ideia, e o que mais rápido a gente podia fazer naquele momento era o podcast. E a gente sempre deixou muito claro assim, ó, poxa, a gente não pode nunca cair no lugar comum da piada e da polêmica. O que a gente sempre falava, Felipe, era o seguinte: o público que a gente vai tocar ainda não existe. A gente vai ter que criar esse público, ou fazer as pessoas despertarem para a ideia de que existe um futebol, um esporte mesmo por baixo desse entretenimento, debaixo desse circo todo. E a gente começou a falar isso, falar pra ninguém, né? Tu sabe bem como é que começa um podcast, né? É até decepcionante no começo, né? Quando você não tem um público muito identificado e vê, às vezes, um conteúdo mais de zoeira, como a gente costuma ver, bombando, assim. Que nem você falou, com todos os méritos também, um trabalho muito bem feito nesse sentido, mas que às vezes decepciona um pouco a gente que vem com uma ideia nova, uma ideia mais construtiva, né? É, e a gente começou assim, 10 plays, 20 plays. E tudo bem, vamos lá, não vamos desistir. A gente começou a fazer análise mais profunda. Eu gosto muito de ler sobre futebol. Bom, eu sou um apaixonado pelo futebol. Eu sou futeboleiro, sabe? Tudo, pra todos os lados que eu olho, tem futebol. Eu tenho um filho também de 14 anos que ele é alucinado com futebol. Joga muito futebol, brinca com videogame. Então a gente tem cercado de futebol por todos os lados aqui em casa. E eu leio todos os livros possíveis, todos os artigos. E eu também descobri que na Espanha haviam canais, blogs e podcasts que falavam da mesma forma que a gente. Na Inglaterra também havia um... E a gente pensa que Portugal, Inglaterra em especial, tem um conhecimento maior. O futebol é tratado de maneira mais séria. Poxa, que nada, sabe? Lá também a zoeira e a polêmica fazem a cabeça da maioria do pessoal. É que a grande diferença lá é dentro dos clubes, a maneira como os clubes são tratados. Mas assim, só para não perder a história, depois disso eu fui convidado por um Eduardo Lascher, nome de um grande amigo, e eu falei assim: cara, se for para falar de política, tratar de política, único e exclusivamente, eu não sou parceiro. Ele me disse: não, a gente vai fazer projetos de marketing, projetos financeiros, projetos de futebol... E dentro disso a gente vai, de alguma forma, tentar evoluir ideias. E a gente conseguiu. E a gente conseguiu fazer comissões de marketing, finanças, enfim, coisas muito legais, muito profundas. E o candidato que a gente apoiou, que é o atual presidente do Inter, Marcelo Medeiros, ele gostou muito principalmente da área de finanças e na época da área de marketing, mas enfim, a gente não acabou conseguindo a vice-presidente de marketing, mas na área de finanças a gente conseguiu uns caras muito, muito, muito feras. E depois disso, o clube contratou empresa de headhunter. Os executivos do clube sempre foram políticos abnegados, se dedicavam ali no final da tarde, no final do dia, a fazer, a assinar o papel e bolar as ideias. Assim, ó, o que eu tenho para dizer para vocês é que esse pessoal voluntário, tudo que os clubes brasileiros são hoje em dia se deve muito a esses caras, que durante 90 anos se dedicaram muitas horas, perderam dinheiro, perderam tempo com a família para fazer os clubes estar desse tamanho. Só que o seguinte... Já faz uns 10 anos, mais ou menos, que não cabe, no futebol mundial já não cabe mais esse cara de fim de tarde que passa lá para assinar um papel e, puxa, tive uma ideia e vamos executar essa ideia. Os clubes hoje têm um orçamento milionário e eles concorrem, Felipe, com esportes americanos que entram na casa das pessoas, concorrem com videogame, concorrem com clubes concorrem com a audiência de clubes europeus. Então, assim, se a gente deixar só na mão de amadores... Por mais apaixonado que essas pessoas sejam, não vai dar. Eu posso te dizer o seguinte: nesse ano de Série B, imagino que podia ser um ano mais laboratório, sabe? Mas os desafios para transformar essa parte amadora em profissional são muito grandes. É uma cultura centenária que existe dentro do clube. O que eu consegui fazer de prático nesses poucos meses que eu tenho de conselho deliberativo foi o seguinte: foi propor uma comissão de qualificação do CD, que foi plenamente aceita. Eu dei a ideia e já fui nomeado coordenador dessa comissão, e junto com mais dois outros conselheiros de outros movimentos, a gente está de alguma forma ainda montando a estrutura para passar todo esse conteúdo que sobra hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo de profissionalismo, tecnologia, ciência, educação. Tudo isso sobra na internet, na rede, em livros. Mesmo Netflix, se a gente for pegar as séries, os documentários que tem sobre futebol, ali tem conhecimento também. E a gente conseguir, se a gente conseguir inundar o conselho dessas novas ideias, eu vou ter feito a minha parte. Tô colocando minha sementinha lá. E também no Pitch Invaders, assim, e no projeto do Future, que tem um blog, eu acho, modestíssima parte, assim. A curadoria é feita pelo Vinícius Fernandes, lá, o Vini, o melhor blog hoje em dia de futebol no Brasil, sempre tratando de forma profunda. Então, se a gente for tocando um por um, sabe? Hoje o nosso podcast já tem mais de 1000 plays por semana, outros 60 episódios que a gente tem no SoundCloud e no iTunes. Então, assim, se a gente puder contaminar pessoa a pessoa dessa ideia de que existe toda uma indústria por trás, sabe? Que o futebol pode ser feito com planejamento, pode ser feito com ideias novas e pessoas novas. A gente não precisa mais repetir as pessoas. O meu time, o Inter, ele caiu para a segunda divisão por acreditar muito em nomes de pessoas e não em projetos. E ficar sempre naquelas mesmas pessoas e as ideias se repetirem. Tô vendo o São Paulo, sabe? Lá no final da tabela, num lugar que não pertence ao São Paulo. Assim como a Série B não pertence ao Inter. E eu fico assim, poxa, a situação é muito parecida. A gente está pagando pelo mesmo ciclo de vitórias, que sempre foi muito parecido na década passada. De nada adiantaria tudo isso se não tivesse um novo público de futebol crescendo também, Felipe. Existem novas pessoas, novos torcedores, um novo público de futebol. E são essas pessoas que vão fazer o jogo mudar, o jogo evoluir. Eu ainda acho, não sei o que vocês pensam disso, mas as pessoas ainda ficam com um certo receio. Mas será que isso não vai tirar a paixão do futebol? Poxa, assim, eu proponho a reflexão e já respondo, sabe, Felipe? Não, cara, isso não vai te dar paixão, isso vai te deixar mais apaixonado ainda. É muito melhor ter um time vencedor, um clube que te dá transparência. É muito melhor a gente saber as estatísticas do jogo, os números, as ideias. E ninguém é obrigado a se aprofundar dessa maneira no esporte. Eu sempre digo que o futebol, ele é muito parecido com a música. A música, tu pode gostar do hit do verão, ou tu pode gostar do Led Zeppelin, ou das bandas, cada um tem a sua. E o futebol é a mesma coisa, tu pode tratar o futebol como só uma diversão de final de semana, ir lá xingar o juiz, tomar uma cerveja e gritar gol, ou tu pode querer saber tudo sobre o jogo, quer saber por que ganhou, por que perdeu, e a gente pode depois conversar sobre isso, sobre a importância dos jogos americanos serem transmitidos para o Brasil, o que isso está influenciando também, inclusive a importância dos jogos europeus chegar no Brasil. E, pô, não tem como fugir muito disso, não tem como discordar do que você falou, inclusive outro dia desse, conversando com a Dailton, foi bem engraçado até, porque a gente torce para times diferentes, né, para times rivais, e eu falei, assim, que, por exemplo, nessa Copa do Brasil, não tem como não torcer para o Flamengo. Assim, claro que o Cruzeiro também é uma grande equipe, fez um grande trabalho, principalmente manutenção do Mano Menezes há algum tempo já, mas não tem como não torcer para uma equipe que desenvolva um trabalho a longo prazo, em que a torcida durante bom tempo abraçou isso, um clube que preza pela manutenção de um técnico com um projeto a longo prazo, gestão de finanças, gestão responsável, em todo esse sentido. E você, Adailton, você, para quem não conhece, pode pedir para ele apresentar melhor. Ele, que nem ele falou, ele é conselheiro da FE Sports Business e recentemente teve o Congrefut, que foi o Eduardo Bandeira de Mello, atual presidente do Flamengo. Então fala um pouquinho pra gente, Adailton, como é que funciona a FE Sports Business e como é que você enxerga também de toda essa visão, principalmente dos clubes mais próximos a gente, né? Esses que a gente vê mais mainstream, né? Que a gente pode colocar hoje talvez o Flamengo liderando, o Palmeiras em algum pico talvez com o Paulo Nobre, o Corinthians apesar de tudo e hoje muito envolvido com o problema do estádio, mas que teve um desenvolvimento a longo prazo, apostou em um projeto futeboleiro a longo prazo, né, dentro de campo, pode falar com o Mano, com o Tite, com o Carilli. Claro, primeiro um prazer aqui conversar com vocês. Enfim, explicando um pouquinho antes da gente entrar nesse debate sobre a FE Sports Business. FE Sports Business é um projeto que eu liderei do começo de 2006 até o último mês, até o começo desse mês, aliás. E basicamente a ideia nossa é... A ideia da FE Sports Business é justamente utilizar todo o arcabouço teórico, enfim, toda a estrutura que nós temos lá na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e aplicar isso no esporte, né? Então é uma forma também de retribuir socialmente o investimento que o Estado nos faz para estudar lá na USP. Como o esporte tem esse impacto social muito forte, é uma bela maneira de, entre aspas, sanarmos nossas dívidas sociais, né? E aí surgiu a Fé Sports Business em 2014, logo depois do 7-1. E a ideia foi exatamente essa. Pô, a gente ficou para trás. E agora? Vamos estudar. Vamos utilizar aqui toda a nossa estrutura para propor mudanças para o esporte. E aí nessa linha nós temos uma ala de consultoria, onde hoje nós trabalhamos com a Liga Paulista de Futsal, que, enfim, tem o Corinthians lá, tem o Magnus, que é o time do Falcão. Temos uma área de pesquisa. Temos uma outra área, que é a área de eventos. E aí essa teve o Congrefut, que foi um projeto que eu idealizei junto com o professor Fernando Fleury. E aí agora no começo de agosto ele ocorreu lá na FEA. Contou com a presença do André Megali, que é diretor de governança da CBF, do presidente do Flamengo, Bandeira de Melo. Teve uma mesa de governança muito bacana, com a presença do Alex Bourgeois, que recentemente comprou o Figueirense, com o César Grafietti, que é diretor de crédito do Itaú BBA e é responsável pelo relatório anual sobre a situação financeira dos clubes de futebol aqui no Brasil, o Pedro Daniel, da BDO, que realiza o valor das marcas, e também a participação do Alexandre Rangel, que participou, ele é sócio da Ernst & Young, participou da consultoria aplicada no Flamengo e atualmente ele aplica a consultoria na CBF. E intermediando, teve o Michel Matar, que é um professor coordenador da FIA, que agora, junto com a Ambev e com a Ernst & Young, vão lançar o Gestão de Campeão, que é um projeto também bem revolucionário nessa linha de propor a mudança, enfim, de estudar a gestão. Então foi um evento lá na faculdade para justamente chamar a atenção do público universitário, né? Eu conheço, durante esse tempo liderando esse projeto, conheci muitas pessoas, muito universitários, com desejo de trabalhar no esporte. Só que o meio esportivo, no caso do futebol, isso é levado à enésima potência, é muito fechado. Então, a ideia é incomodar, principalmente quem hoje está no poder, mostrando que tem uma nova mão de obra vindo das universidades, propondo mudanças, propondo estudos, vindo com uma capacidade analítica maior, enfim, vindo com novas ideias, para complementar as ideias que já existem nos clubes, né? Então foi nessa linha que surgiu a Fé Sports Business, que a gente vem atuando, vem crescendo bastante. Agora o Caio, que está me substituindo, ele também está liderando, eu estou ajudando ele nisso, um projeto meio que um movimento de Sports Business. Então tem o pessoal do INSPER, da FGV, da Unicamp, enfim, trazer chamar a atenção, né, no meu universitário, inclusive com o Felipe, eu cheguei a conversar com você, né, Felipe, de incomodar mesmo o ambiente universitário para mostrar, ó, tem a possibilidade de estudar o esporte, tem a possibilidade de trabalhar com o esporte, então por que não propor essa mudança, né? Então é essa a linha mais ou menos da Fé Sports Business. E aí entrando dentro desse assunto, escutando aqui o que o Edu estava falando, é basicamente tratar o futebol como uma indústria de fato, né? O que é uma indústria? Indústria é tudo aquilo que é produzido e consumido em larga escala. E o futebol, ele é produzido e é consumido em larga escala. Larga escala até demais, porque hoje nós temos 835 clubes inscritos na CBF como profissionais. E assim, é muito clube. Não tem espaço para profissionalização de tanto clube. E aí essa é uma das questões que nós batemos muito. Recentemente, essa semana agora, eu vi um infográfico mostrando o salário médio dos jogadores profissionais aqui no Brasil. E menos de 1% dos jogadores recebem um salário maior que R$50 mil. E muito por causa dessa estrutura, né? Se imaginarmos que existem 835 clubes registrados na CBF como profissionais, que cada clube tem ao menos entre 25 e 30 atletas no seu plantel, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Inter, Grêmio, eles são a exceção da exceção, né? Então, assim, que futebol nós queremos? Então, é essa, a grande questão, porque precisa, o esporte, no caso o futebol, ele precisa ser tratado, principalmente por esses grandes clubes, com uma atenção maior, né? Por quê? Porque ele envolve a questão, por exemplo, da governança, dos seus stakeholders, precisa ter essa transparência, precisa ter planejamento, precisa ter setor financeiro profissional, precisa ter setor de marketing profissional, porque hoje o futebol, de uma maneira geral, ele inchou de uma forma tão grande dentro dos clubes, porque na ideia os clubes, eles eram clubes sociais, né? Você pegar, por exemplo, aqui em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim, é próprio o Santos, eu não sei, mas assim, são clubes sociais. Então eles ainda têm os associados e tal, que são os votantes, né? Mas o futebol inchou de uma forma tão grande que ele representa a grande importância do clube hoje, né? Você pegar um Corinthians, onde está a importância do Corinthians? 30 milhões de torcedores ou o clube social lá no Parque São Jorge que tem 3, 4 mil associados? Então, também tem essa questão que até é legal quando comparada com a Inglaterra, né? Na Inglaterra você tem os clubes da Premier League que funcionam como empresas, de fato, eles têm a sede, enfim, tem escritório, e eles têm essa preocupação social muito maior do que os nossos clubes, que têm a questão dentro do seu regimento, né? Então, é essa questão, a gente precisa debater o futebol como um todo, e principalmente partindo dessa linha de o futebol é uma indústria, né? A partir do momento que ele é uma indústria, a gente tem que pensar ele sim de maneira corporativa, porque, por exemplo, a gente acabou ficando para trás quando, em comparação com a Europa e com os Estados Unidos, então nem se fala, quando eles começaram a tratar o esporte de uma maneira, de uma indústria de entretenimento, né? Hoje você pega o esporte norte-americano, pô, é o que movimenta de dinheiro, assim, é um absurdo. E é legal porque é tudo integrado. Então você pega as faculdades, são fundamentais para o esporte norte-americano. Então você tem a produção científica muito forte, todas as decisões que você toma são embasadas cientificamente, você tem setores estatísticos nos clubes muito fortes, você tem a questão do scout muito forte, o próprio esporte de universitário funcionando como o esporte de base. Então, assim, caso o atleta não vire, o jogador de futebol não vire profissional, mas ele vai se formar, ele vai ter uma profissão, enfim. E essa estrutura é uma coisa que falta muito ainda, a gente está anos-luz. Então, essa questão que a gente precisa começar a levantar. Espera aí, todos têm a sua relevância. O jornalismo é tão importante quanto. Você gerar debates produtivos é tão importante quanto. Não ficar só preso na grande mídia, né? Que é essa questão dos debates, das discussões, enfim. Você fica lá uma hora discutindo e aí, gerou o que de conhecimento? Gerou o que para quem tá assistindo o programa? Então, é essa questão que a gente precisa começar a questionar de todas as áreas, né? Porque é só dessa maneira que a gente começa a crescer. Um dado, enfim, muito bacana e curioso até que surgiu recentemente é a questão da publicidade. No Brasil, o mercado publicitário gira em torno de 130 bilhões de reais. Desse valor, 0,4% vai para o futebol, que é uma margem muito pequena, né? Mas por que não vai? Não vai pela questão da confiança, da credibilidade, de escândalo, enfim. E aí a importância da governança para dar essa sinalização, né? Ó, nosso clube funciona direito, temos nossas estruturas bem definidas, somos profissionais, enfim. E se você pegar no caso da Espanha, em torno de 16% de todo o mercado publicitário vai para o futebol. Nossa, outra realidade, né? É um espaço que nós temos para crescer muito grande. E aí eu brinco que eu tenho meu time de coração, mas eu tenho meu time de razão. E meu time de razão é o Flamengo. Porque o trabalho que o Bandeira de Melo vem realizando desde 2013 à frente do clube é, nesse ponto de vista, gestão, de governança, é sensacional. Então, e tá até passando um pouquinho da hora de ganhar. Então eu torço muito pro Flamengo nesse sentido, porque quando o Flamengo começar a ganhar, vai ser muito difícil algum clube chegar perto. e aí os outros clubes vão ter que correr atrás, como o próprio futebol brasileiro está fazendo com o futebol europeu. E aí, só para encerrar, a questão do Vasco, né? É legal ver a distância que se criou entre o Flamengo e o Vasco. Assim, você pegar o grande jogador do Flamengo, tem Guerreiro, tem Everton Ribeiro, tem Diego, e o Vasco dificilmente conseguiria manter a folha salarial de um desses jogadores. Então, assim, e a questão da diferença, da disparidade que foi criada durante esses 4, 5 anos é bem visível. Eu queria entrar na conversa para dizer o que o Adailton falou é muito importante para essa revolução que a gente pretende no futebol. Porque, assim, essa revolução não vai ser feita pelo mainstream. E a universidade, a academia, é um player fundamental nisso tudo. Porque ela pode contribuir com muito conhecimento. E a gente tem que mudar um conceito ainda nos clubes, que o clube, quando contrata um jogador, quando puxa um jogador da base, ou quando contrata um treinador, ele faz tudo pensando no jogo de domingo. Ele precisa ganhar o jogo de domingo. E tudo isso que a gente está engendrando aqui, planejando, pensando e se dedicando, tudo isso é uma semente que vai germinar na próxima década, provavelmente ainda na metade da próxima década. Eu tenho certeza que depois do obscurantismo, que é a época que a gente está vivendo no futebol, sempre vem a era da luz, sempre vem a era da inteligência, e a entrada da academia, a entrada na universidade é fundamental para isso. Os clubes, eles precisam, de alguma forma, principalmente os clubes menores, Felipe, eles precisam de alguma forma parar de fazer a mesma coisa que os grandes, porque eles vão ter que, de alguma maneira, inovar para se reinventar e para ganhar dos grandes, porque a receita de TV tornou tudo muito desigual hoje em dia no Brasil. E Grêmio e Inter, que estão numa faixa muito abaixo de Flamengo e Corinthians, por exemplo, eles vão ter que fazer de uma maneira diferente. Eles vão ter que fazer uma administração diferente, eles vão ter que buscar a grana de uma outra maneira. Pelo menos eu posso passar a experiência para vocês que aqui o marketing ainda é visto como um marketing institucional, um marketing que faz um filmezinho bonito para aumentar a autoestima do torcedor. Tudo bem, as coisas estão evoluindo, vai dar tudo certo, mas ainda não é visto como uma fonte agressiva de renda. Dentro desse nível salarial de hoje em dia, se consegue pagar 150, 200 mil reais para terceiro goleiro. Mas se tu vai contratar um profissional de marketing, tu acha 30, 40 mil reais um valor absurdo. Poxa, como é que tu vai pagar 30, 40 mil reais para um profissional de marketing? Sendo que esse profissional de marketing pode ser o melhor possível. Por que que o teu lateral direito tem que ser o melhor possível? Por que que teu técnico tem que ser o melhor possível? E por que teu executivo de finanças não tem que ser o melhor possível? Por que que teu executivo de marketing não tem que ser o melhor possível? O board tem que ser constituído, sim, de grandes craques, de grandes estrelas, como time de futebol também. Eu gosto muito do exemplo da Juve, da Juventus, e uma reflexão que eu... Desculpa te interromper, e indo nessa linha, acho que a grande determinação é que o clube enxerga esses profissionais como custo e não como investimento. E aí parte de todo o princípio errado, né? E assim, ó, eu gosto muito, muito do exemplo da Juventus, porque o Cautio, ele é atrasado como o futebol brasileiro, tanto que ele era o maior campeonato nacional do mundo e hoje em dia ele tá lá entre o quarto e quinto, e ainda em quarto e quinto pela paixão dos torcedores italianos e pelo talento dos seus jogadores, não pela gestão fora de campo. Mas a Juve, quando caiu para a segunda divisão por uma penalidade administrativa, por arranjo de resultado, alguma coisa parecida com isso, ela era tratado amadoristicamente por primos, tios e sobrinhos que tratavam aquilo de forma empírica. O empirismo tem o seu valor, mas hoje em dia já não é mais suficiente. E naquele momento, quando a Juve caiu, a velha guarda da família deixou que o clube fosse arejado pelos sobrinhos, pelos filhos, pela nova geração que tinha ido estudar nos Estados Unidos, que tinha uma nova forma de pensar o clube como empresa, e esses caras acabaram trazendo para eles um board absolutamente internacional, uma torre de Babel. Ele trouxe o melhor executivo de marketing do mundo, o melhor cara de finanças do mundo, ele trouxe o melhor gerente esportivo da Itália, e eles transformaram a Juve num grande clube, numa referência mundial. E quando o Inter caiu, eu me lembro de ter repetido várias vezes isso. Poxa, já que a gente caiu, que time que a gente quer voltar agora? Quer voltar o Vasco ou a Juventus? E eu cito o Vasco, não é com nenhum tipo de desprezo aqui, eu peço que o torcedor do Vascaíno me entenda, muito pelo contrário, é saber que da potencialidade do Vasco e saber da forma como ele está sendo tratado, né, virou um time gangorra que cai e sobe todo ano. Então assim, ó, é hora da profissionalização, não tem mais volta, é hora das ideias, é hora do conceito, é hora de uma nova geração, de novas pessoas, é hora do profissionalismo, e tudo isso vai potencializar muito a paixão. É, não, e eu achei tudo muito importante isso que vocês falaram. É, por um lado, toda a questão do 7-1, que a gente tanto brinca, a gente critica no dia a dia, a gente comenta, e durante talvez um mês após o 7-1 houve-se um grande debate de a coisa não pode continuar assim, toda a movimentação, se comparado ao Brasil e Alemanha, é totalmente diferente, né? Os resultados da Alemanha não chegaram por acaso, foi acreditar em um projeto, acreditar em categoria de base, acreditar em permanência, em um plano tático a longo prazo, em toda a questão estrutural mesmo da federação, mas parece que se esqueceu isso. Mas bacana saber que a FE, por exemplo, a FE Sports Business surgiu em um estalar assim, da inquietude diante de um fato tão, tão importante. Talvez possa ter sido coincidência, mas uma excelente coincidência, um momento perfeito. O que acontece muito é que as pessoas parecem que acham que a situação da seleção brasileira inteira mudou com a chegada do Tite. Acho que passa longe disso. Claro que hoje a gente tem um técnico muito capacitado, mas toda a questão estrutural da federação é muito diferente ainda. E só para concluir esse comentário, é interessante a gente falar também dessa parte do negócio que é o esporte, né? Eu costumo brincar com os amigos meus mais recentemente que a partir do momento em que você tem um atleta negociado por 222 milhões de euros, isso deixa de ser só paixão, vira um grande negócio. Alguns falam que isso estraga o esporte, outros falam que isso leva para um novo patamar, eu acho que é por aí. Eu acho que tendo mais investimento, como qualquer indústria, seja indústria de entretenimento ou indústria produtiva mesmo, é mais produtivo. Quanto mais investimento, melhor. E aí eu enxergo três grandes eixos, talvez, do esporte. Talvez o lado social, que a gente falou um pouco, né? Falou da parte do clube, a parte interna. Eu acho que também extrapola um pouco. Por exemplo, aí no Sul, né, do que teve o movimento O Povo do Clube, preso por uma democratização do futebol. Hoje aqui em BH surge uma coisa parecida com o Cruzeiro também, o movimento Somos o Cruzeiro, que vem com essa ideia mais inovadora, a ideia de incluir camadas mais pobres, incluir a participação do torcedor também na decisão da vida política do clube. Existe a parte passional, a parte talvez do torcedor comum, né, torcedor... Enfim, eu acho que não dá para criar um estereótipo desse torcedor. Eu acho que todo mundo está apto a ser um torcedor pronto para o debate, pronto para a progressão, mas é uma parte passional muito importante. Eu, quando vou dentro do estádio, eu busco mais vibrar e torcer do que, de fato, debater. E aí depois eu saio e busco as explicações para isso. E, por último, a parte mais profissional, que é a parte que eu acho que a gente está debatendo aqui, que é a parte de gestão, a parte de marketing, administração e como isso influencia no longo prazo no clube. O Flamengo não é por acaso que chegou onde chegou. Era um clube que normalmente vinha ameaçado por rebaixamentos, mesmo depois do título de 2009. Na gestão Patrícia Amorim, depois foi uma fase péssima. Fase de endividamento com Wagner Love, com Ronaldinho. E Eduardo Bandeira de Melo, ele sempre bate na tecla de quando ele chegou, não tinha condição do Flamengo ter esses medalhões. Então Wagner Love foi a primeira coisa que ele falou, conversou com os russos. Falou, a gente não tem condição de pagar para um jogador desse nessa situação, um elenco totalmente vazio, a gente vai ter que passar por uma reestruturação. Devolveram o Love para os russos, montaram uma equipe muito mais barata, o Elias na época era o craque do time por empréstimo, chega o Elano, um jogador um pouco mais velho, e por acaso eles ganham uma Copa do Brasil. É interessante que ele fala isso um pouco, o Bruno Vicentim também, vice-diretor de futebol do Cruzeiro, falou isso também. Aquela Copa do Brasil de 2013 não estava prevista para o Flamengo ganhar. E aí talvez entre um pouco no que o Edu falou. Tem o fator sorte, o esporte. Foi uma bola do Elias de fora da área que a bola entra. E aí o projeto já vinha sendo bem estruturado. O Flamengo animado. Os jogadores tendo talvez a única oportunidade da vida de brilhar ali. Fazendo uma grande campanha e sendo campeão. Isso ajudou um pouco também na parte administrativa. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. Como o papel da torcida, que é um papel que está fora do clube... O Edu falou um pouquinho do lado de conselheiro, o Adailton falou da parte da parte universitária, como a parte de torcedor pode influenciar na parte de gestão dos clubes. E aí eu acho que entra uma questão bem, bem importante, que é a questão para que serve o time de futebol? Ele serve para dar lucro ou ele serve para ganhar campeonato? E aí entra esse que a gente chama na economia de trade-off, né? Esse dilema. O time de futebol ele é feito para ganhar campeonato. Só que não necessariamente para ganhar campeonato ele precise se endividar tanto quanto acontece nos dias de hoje. Então essa é a questão, né? Tem que ter esse equilíbrio. O próprio Bandeira de Melo fez uma gestão muito arrojada nesse sentido de controlar as finanças, só que o resultado não começou a surgir. Conforme o resultado não começa a surgir, tem pressão da torcida, porque logicamente a torcida ela não comemora o balanço do clube positivo, ela comemora o título, então ela começa a pressionar e ele começa a afrouxar de novo a questão do financeira, né? Então ele começa a trazer o Diego, o Everton Ribeiro, né? Enfim, então tem essa questão do próprio dilema, né? Que interno no futebol, que é a grande receita do bolo, né? Como chegar nesse equilíbrio? Cada clube encontra a sua maneira. Então esse arcabouço que é meio complicado, não tem um desenho muito bem definido de como fazer isso. Então fica essa... E às vezes tem um fator sorte, como você mesmo mencionou, Felipe, que é o caso do Corinthians, né? Nitidamente é o caso do Corinthians que, assim, teve que segurar as contas, fez um time com o que o Palmeiras gastou só de imposto de renda com as contratações dele não deu o que o Corinthians gastou com as suas contratações. E assim, o time do Corinthians virou. Então também tem essa questão do jogo, né? Que dá sorte, enfim. Então é bem... Não tem uma receita bem definida de como fazer isso, né? Felipe e Adailton, olha só. Aqui no Beira-Rio, na Arena, Monumental de Nunes, na Bomboneira, na Arena da Baixada, na Arena Corinthians, no Maracanã. Quer dizer, no Vicente Calderón, mas esse não existe mais. Mas enfim, no Camp Nou, no Stamford Bridge, em todos esses estádios do mundo, está se pensando nessa equação que o Adailton colocou pra gente agora. Tu precisa baixar o preço do ingresso, que de fato está muito alto, mas precisa de grana para fazer a roda girar, porque o preço o custo de um clube de futebol de elite que quer ganhar campeonatos é muito alto. E o ingresso faz parte desse orçamento. Então, e não só essa parte econômica, que é difícil de fazer essa equação, é muito difícil de fazer essa equação, mas também na questão da atmosfera. Porque, obviamente, o preço do ingresso tem relação com a atmosfera de estádio, aquele ambiente sul-americano. A gente está tendo agora a transmissão do Campeonato Argentino pela Fox Sports e a gente vê aquela torcida empolgante nas arquibancadas argentinas e também vê o Campeonato Europeu com o torcedor mais frio. Eu aprendi lendo aquele livro Febre de Bola, do Nick Hornby, que é um livro fantástico, que o futebol profissional ele não é só o time jogando em campo. Se tu fizeres um Beira-Rio, uma Arena Corinthians, um Maracanã só para VIPs, vai ser muito sem graça. Aquela torcida vibrante, aquele espetáculo, aquele show, também faz parte de tudo. Quando uma pessoa paga para ir no estádio de futebol, ela vai para assistir o jogo e a torcida. Ela vai para fazer parte daquele movimento todo da torcida e ela vai também, ou no mínimo, ela vai para assistir aquilo. Então a gente não pode deixar a torcida de lado, a gente precisa que a torcida esteja em campo. E quando tu acabares empatando 3 ou 4 partidas, perdendo 3 ou 4 partidas, vai ser aquele torcedor que tem o ingresso mais barato que vai continuar apoiando. Então, assim, é uma equação muito difícil. O Adailton levantou esse tema e é uma equação muito difícil de ser feita. Porque a gente precisa pagar maiores salários para grandes jogadores, para almejar as maiores glórias, mas a gente precisa que o ingresso não cresça a ponto de afastar o torcedor. Essa questão do Beira-Rio, ela... não foi solucionada ainda pelo sócio popular que se instalou agora, mas enfim, acaba sendo um começo. E é um sócio que ele está sempre, ele sempre participa de uma certa proporcionalidade da taxa de ocupação do estádio. Então me parece que é o início de uma ideia. O mais importante é o estádio cheio. Isso é o mais importante de tudo. E a gente tem grandes arenas, os estádios renovaram bastante. Agora a gente tem que entender, através de estudo, através de ciência, através de profissionais, como manter esses estádios cheios e com uma atmosfera digna de um estádio sul-americano. Excelente. Só completando aqui. Inclusive, eu fiz um texto pro Future, recentemente, falando sobre esse piso da arquibancada. A importância financeira da arquibancada, do torcedor, para os clubes. Você pega um levantamento, usei como base principalmente o relatório anual do Itaú BBA, você vê o reflexo da torcida no negócio dos clubes. Não à toa, o Flamengo e o Corinthians, clubes de maiores torcidas do país, recebem as maiores cotas de TV, não é coincidência. É justamente pelo tamanho da torcida e pelo poder desse público. É o que a gente chama de match day também, que seria todo o dinheiro recebido em dia de partida, que contabiliza tanto sócio, torcedor, quanto bilheteria, quanto o consumo interno nos estádios, também está diretamente relacionado ao torcedor. E aí, se você pega uma análise um pouco mais profunda também, na questão dos patrocinadores também, os clubes, se você pega os maiores clubes de torcida no país, também são os que recebem a maior cota de patrocinadores. Isso está diretamente relacionado justamente pelo número de pessoas que você vai conseguir atingir com isso. Uma parte interessante, lendo agora, não vou me lembrar muito bem que artigo, é que fala que justamente hoje há uma briga muito grande, né? Uma coisa que me incomoda muito é ver, por exemplo, a final da Copa do Brasil, a torcida do Cruzeiro tendo que pagar uma fortuna para assistir o jogo no Rio de Janeiro e a do Flamengo tendo que pagar uma fortuna para assistir o jogo em BH. E eu acho que não é por aí. Eu acho que o futebol, a dinâmica de bilheteria no futebol não funciona assim. O Flamengo não precisa ganhar do Cruzeiro. Afinal, o cruzeirense jamais vai assistir o jogo do Flamengo com uma periodicidade grande no Rio de Janeiro. Mesmo não brigar com o do Botafogo, porque são públicos diferentes. O torcedor do Botafogo ele não vai com uma periodicidade grande num jogo do Flamengo. Eu acho que a gestão de futebol deve disputar com outras formas de entretenimento. Ela deve convencer o torcedor, ao invés de ficar em casa assistindo de repente no pay-per-view, que também gera uma receita, também é importante, ou ao invés de ir ao cinema, ao invés de dar uma volta pela cidade e deixar o dinheiro dela no restaurante, que às vezes é muito mais custoso do que o ingresso, ela ir ao estádio e curtir aquele momento. Então a disputa não vem, acho que a campanha tem que vir em conjunta de permanência nos estádios. E não é o que a gente vê, isso é o que muito me incomoda nessa realidade. Dentro dessa linha, Felipe, eu acho que entra uma questão principal, e aí até tratando o clube como uma própria empresa. É conhecer quem são os seus torcedores. Porque os torcedores são os consumidores do clube. Então é saber onde que tá, qual é a maior camada social do seu número de torcedores, onde seu torcedor está, o que seu torcedor faz, o que o seu torcedor gosta de realizar quando vai no estádio. A vantagem de ter essas novas arenas é que você consegue aumentar a sua arrecadação com o Match Day, então você consegue fazer ações, você consegue utilizar melhor os espaços. Então, dentro até dessa linha, estudar quem são seus torcedores. E aí entra naquela questão, a gente vive e mora num país muito desigual, onde a maioria da população é uma população pobre. E aí bate de que a maioria da população, a maioria dos torcedores também vão ser pobres. E aí entra a importância do clube entender isso. Então como que eu vou trazer esse torcedor que não tem uma renda muito alta para o meu lado? Como que eu vou fazer ele, entre aspas, me consumir? E aí entra a ação do Inter, que eu acho muito interessante e nesse ponto até revolucionária, que é dar destaque para uma ala que geralmente não é dado esse destaque. Chamar atenção para a grande massa, né? Que na maioria dos clubes vão ser a grande maioria dos seus torcedores. Então é analisar também e enxergar nichos de mercado por aí. Por exemplo, você pega as grandes empresas multinacionais, elas liberam lá 3, 4% da sua arrecadação para pesquisa, para P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Nos clubes de futebol você não tem isso. Então como que você vai entender quem é o seu torcedor? Se você não tem nem renda, não tem nem verba direcionada para isso. Mal tem verba direcionada para marketing, né? Acaba que tudo isso vira o clichê de marketing esportivo. Porque tudo que engloba o estudo do esporte no Brasil é chamado de marketing esportivo. Mas afinal, o que é marketing esportivo, né? Chega nesse debate também. Essa pauta da pessoa mais humilde voltar ao estádio, da pessoa com menos recursos financeiros voltar ao estádio, porque existe uma elitização. Essa pauta ela é muito sedutora e ela é muito fácil de ser vendida, tá? Porque quem é que não vai querer isso? Só que tem alguns efeitos colaterais nisso que a gente tem que ter muito cuidado. O primeiro é não cair no discurso de que os estádios antigamente eram melhores, porque na verdade os estádios dos anos 90 eram extremamente segregados e desumanos. As pessoas mais humildes, os ingressos mais baratos naquela época eram extremamente maltratados. A gente não tem que ter saudade nenhuma daquela época e tem que pensarmos em evoluir. Outra questão que a gente tem que pensar de forma muito tranquila, serena, é adulta, é não transformar isso numa luta de classes. Porque a última coisa que o futebol precisa é de uma luta de classes. O Brasil anda tão violento, anda tudo tão difícil, as pessoas se posicionarem, a coisa está tão extremada. E o estádio sempre foi aquele lugar que todo mundo falava, pô, o engenheiro, o médico abraçou o cara ali, um cara desempregado, o engenheiro estava lá gritando gol junto com um cara que trocava pneu, enfim. Então assim, ó, o futebol é lugar da união e de horizontalizar tudo isso. Não é lugar para luta de classes, porque assim, eu já vi em algum momento pessoas levando essa questão de lotar o estádio, de baixar os ingressos, com uma abordagem política de luta de classes. Isso é um efeito lateral, colateral perigoso, nefasto e que não pode entrar no jogo nunca. Isso tem que ficar do lado de fora. Todo mundo tem que estar no estádio, todo mundo tem que ter lugar, o estádio tem que ser lotado. E dentro dessa linha entra a questão também, que eu acho que é um grande exemplo, dos estádios da Alemanha, né, que foram construídos na época da Copa de 2006. Porque todos os estádios lá foram pensados e planejados para serem proporcional à torcida local de cada time, né? Então, as classes, enfim, que eles, por exemplo, 10% do Borussia, da torcida do Borussia, tem um poder aquisitivo muito alto. Então, eles deixaram 10% dos espaços do estádio para os ingressos mais caros. 50% era a população de classe média baixa, então eles deixaram 50% do estádio a ingressos populares. Acho que essa questão também é muito relevante para a realização dessa horizontalização dos estádios, porque às vezes eu vou na Arena Corinthians e é bem nítido analisar ali como a estrutura, como o pensamento na hora de construir o estádio foi equivocado, porque você tem uma quantidade muito grande ali voltada para o espaço ali de alta renda e não tem esse público tão grande de alta renda em jogos normais. E aí acaba que sempre aquele setor oeste fica mais vazio, porque é uma área cara também de se manter, que é uma das questões das novas arenas. O custo é muito mais alto do que o custo dos estádios antigos. Outro fator para incluir nessa dificílima equação, tu conseguir chegar num ponto em que o ingresso barato não vai desmotivar o teu programa de sócio-torcedor. Porque tu tens um sócio-torcedor fiel que paga todo mês e daqui a pouco tu tá oferecendo ingresso tão barato que não vale a pena mais ser sócio-torcedor. Tu não pode criar uma concorrência de ti mesmo. Então, assim, ó, é mais um ponto nessa equação que dificulta tudo. Por isso que eu tô falando, em todos os estádios do mundo se pensa nisso. E todos os estádios do mundo queriam ter, todos os clubes queriam ter seus estádios completamente lotados, como são os estádios europeus, com uma atmosfera sul-americana e com os cofres abarrotados, os ingressos todos lotados. É muito difícil de transportar a realidade europeia para cá, é praticamente impossível. E a gente ainda tem mais a questão do sócio-torcedor, que difere dos carnês europeus. Aqui no Brasil, o sócio-torcedor é uma grande novidade, que fez o orçamento dos clubes potencializarem. Eu falo aqui pelo Inter, com mais de 100 mil sócios, que no final da década passada nos colocou no topo do orçamento dos clubes nacionais. E eu saúdo a ideia do sócio popular. Como a Dayton falou, acaba sendo uma revolução, ok. Vamos trabalhar isso. Só que assim, a gente não pode criar concorrências para nós mesmos. Então assim, é mais um componente para dificultar tudo. Agora, no começo do Campeonato Brasileiro, foi até interessante, que a Arena Corinthians lançou um season ticket para o Campeonato Brasileiro dos 18 jogos. Como mandante, e aí o preço médio do setor sul saía R$ 21. Então, assim, para quem se programasse e tivesse disposto aí todos os jogos, ficava o preço do ingresso ficava bem, bem baixo. E aí vem dessa questão de estrutura. Mas não é da nossa cultura, não é da nossa cultura esse pensamento sistêmico, programático. Ainda mais o torcedor de futebol, né? Ele quer saber do jogo de domingo que vem. Eu não tenho dúvida, assim como ser sócio é muito mais barato. Ser sócio dos clubes de futebol no Brasil hoje é muito vantajoso para quem vai a jogo. Então, assim, se o torcedor tiver esse pensamento sistêmico, programático, o ingresso vai ser barato, sim. Claro, claro. E nesse sentido, não é uma questão nem de extrapolo social em grandes pontos, né? É questão de planejamento, muitas vezes. Porque, cara, essa ideia elitista de dentro dos clubes... Cara, se existe essa ideia, ela vai contra qualquer princípio administrativo mesmo. E é prejudicial não só socialmente, como na saúde financeira dos clubes. Você tem um estádio totalmente projetado para a classe mais alta, por exemplo, não é viável para um clube porque ele não tem 100% da torcida para esse lado. Que nem o Adailton falou, é interessantíssimo fazer esse estudo dos estádios alemães de ser construído justamente proporcional à ideia das torcidas. Talvez pelo poder público não ser muito eficiente no Brasil, justamente tem muita corrupção envolvida. E o próprio pensamento, que o Eduardo bateu nessa tecla, né, de filosofia mesmo, de projeto, muito se construir estádio à torta e direita pela maior capacidade possível, pelo maior dinheiro possível, superfaturamentos. Então não faz sentido mesmo você ter uma Arena Corinthians. Claro que a Arena Corinthians, enfim, é um episódio à parte, assim, mas não teria sentido você ter uma Arena Corinthians totalmente voltada para ingressos mais caros ou para ingressos mais baratos mesmo. Você tem diversos públicos, você tem que atender todos os públicos. E aí, batendo num outro sentido também, é engraçado perceber os clubes europeus, que apesar de ter uma grande, grande renda de vinda justamente do Match Day, essa muitas vezes não é a renda principal. Justamente porque você vê, por exemplo, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, com grandes torcidas asiáticas, que nem sempre podem comparecer ao estádio. Então... como atingir essas torcidas, que ainda passa longe da realidade brasileira, é um momento muito importante. E depois de citarem um comentário, eu queria ouvir, para a gente concluir o programa aqui, como é que vocês enxergam na questão das universidades de preparar? Porque nos Estados Unidos, tanto a gente vê muito a área esportiva, né? Ah, os atletas são preparados para isso. Mas na questão administrativa, pouco se fala. E no Brasil, a exemplo do Adailton, é um movimento que pode vir a surgir dentro das universidades, falando principalmente de universidade federal. Alô, Felipe, só para complementar a questão do Match Day, se a gente for aplicar o Match Day nos clubes da MLS, o Match Day tem uma parcela gigante no orçamento deles. Então, assim, é uma questão de costume, é uma questão de cultura, na verdade. Então, lá nos clubes da MLS, o Match Day tem uma influência impressionante, impactante no orçamento anual dos clubes. Eu quero falar um pouco também das universidades em relação ao jogador também, que, voltando à questão dos Estados Unidos, é muito forte. O nível intelectual dos jogadores de futebol, ele vai subir, Felipe. Ele vai subir, e eu estou falando, obviamente, da próxima década, porque... Ótimo. Hoje em dia, a gente já tem, nas escolinhas de futebol, um outro perfil de jogador. Porque os jogadores de futebol hoje não estão sendo criados mais na rua, eles estão sendo criados nas academias. Neymar é um caso de jogador que não é jogador de rua, é jogador de escolinha. Toda a vida dele foi vinculada ao futsal e às escolinhas de e à base de clubes. Então, assim, esses jogadores, hoje em dia, os jogadores da próxima década, além de ser mais fortes, mais altos, eles terão um nível intelectual mais elevado. E eles, não sei se chegarão a ter nível universitário, mas eles terão uma preparação maior, sim. Quanto ao impacto da universidade... Só comentando rapidinho, para não fugir desse lado do jogador, Edu. É legal até reparar nas entrevistas do Carilli, as mais recentes, em que ele fala sobre o elenco. Quando ele fala, por exemplo, de um jogador como o Rodriguinho, que hoje é essencial. Que é um jogador... não sei muito bem da formação dele, mas o Carilli bate muito na tecla de... É importante você ter jogador que ele não tá ali para fazer o automático, para fazer o robótico. Ele tem que questionar também, ele tem que entender e aceitar o próprio plano tático. Porque senão o que a gente vai ver é uma continuidade aí, um ciclo em que jogador também derruba técnico, justamente, tipo, às vezes meramente, por questões de apego emocional. E o espaço no futebol, ele acabou. E a preparação física, sim, chegou no auge. Então é hora do mental. A gente fala do Atlético de Madrid muito no The Pitch Invaders, porque eles têm um mental absurdo, uma força mental impressionante. E isso não se consegue se tu não tem um nível intelectual mais alto. Então tu precisa dessa força mental e tu precisa saber jogar o jogo. O futebol tá indo muito mais pro lado do xadrez. E hoje, até dando uma carona pro meu filho hoje, vim trazendo ele do treino de futebol, ele tem 13 anos, ele falou assim: poxa, pai, eu tava preso na marcação de um menino muito mais alto, muito mais forte que eu. Eu pedi pro outro volante trocar de lado comigo para pegar um pouco mais de liberdade, mais espaço do outro lado. Eu disse: puxa, eu com 13 anos jamais pensaria numa coisa dessas. E eles também são muito impactados pelo videogame, viu? O videogame é fantástico na criação do jogador de futebol. Olha o que eu tô dizendo, o videogame hoje em dia ajuda sim na evolução do jogador de futebol. A gente pode fazer um podcast inteiro sobre isso. Mas só para complementar, então, a questão da academia, da universidade, é um player que não pode ficar de fora disso, Felipe. Não vai vir do mainstream, não vai vir da federação, não vai vir da CBF, não vai vir dos diretores de futebol atuais hoje em dia. A revolução que o futebol precisa, ela vai vir de fora, e a universidade é fundamental nisso. Primeiro, na questão do futebol de base, né, só para chegar na universidade, eu joguei futebol até meus 15, 16 anos. Naquela época já eu ainda não conseguia conciliar estudo com futebol. Era bem complicado. Então, assim, tem essa questão da importância também dos clubes internamente terem as suas escolas, terem essa preocupação para, além de formar atleta, formar jogador, tá formando um cidadão. Porque, na maioria dos casos dos jogadores, é fundamental ter esse auxílio, né? E não possuem. Então, nessa linha também é muito importante ter essa educação, não só lá na faculdade, mas como embaixo, principalmente até o ensino médio, pensando no atleta, no jogador. Agora, pensando na questão da universidade, para a revolução, de certa forma, do futebol, eu também concordo que é essencial. E aí, trazendo um paralelo, tanto da questão lá dos Estados Unidos, quanto também em algumas universidades europeias, assim, o quanto a academia, ela é fundamental para dar embasamento nas tomadas de decisões. Se você pegar aqui no nosso cenário, atual, aqui no Brasil, é o empirismo que sobrevive, né? Então, eu faço isso aqui porque eu acho, porque alguma vez já aconteceu, mas assim, você não tem um embasamento. E até das próprias tomadas de decisões, por exemplo, do Ministério Público. Como aqui em São Paulo é proibido ter o bandeirão. Mas por que não tem um bandeirão? Qual é o motivo? O que que leva? Uhum. Vamos tentar analisar, ver se realmente... a morte nos estádios. Será que a morte nos estádios realmente está dentro dos estádios ou está fora? Enfim, para tentar enxergar o motivo das tomadas de decisão. Porque eu acho que é nesse caminho que a academia, ela é fundamental. Para dar esse embasamento, para na hora dos administradores, gestores, economistas, enfim, tiver que tomar a decisão, ter um embasamento para saber por que ele está tomando aquela decisão. E hoje não acontece aqui ainda no nosso cenário. Se você comparar com o cenário norte-americano, por exemplo, na NFL, os caras param a jogada, vão buscar o estatístico para analisar e saber a próxima jogada. Se é um estatístico, eles não pensam a próxima jogada. Então, é trazer essa visão mais sistêmica, né, como um todo, que aí sim a academia ela começa a se tornar mais importante, ela começa a se tornar cada vez mais relevante. E aí eu concordo com o Edu, aí começa a partir da academia com auxílio, para que, enfim, quem tome a decisão tenha um auxílio ali, tenha um embasamento que é fundamental para que consiga evoluir o esporte. Essa questão do empirismo, né, ela é impressionante como ela impacta nas ações. Aqui no Sul, na Arena e no Beira-Rio, é proibido vender bebida alcoólica dentro do estádio. Porém, na volta do estádio, os ambulantes podem vender livremente bebida. Para menor de idade, para todo mundo, sem nota, sem nenhum controle. Se tu pudesse vender a bebida alcoólica dentro do estádio, com controle, para não vender para menor de idade, enfim, com os clubes recebendo, conseguindo de alguma maneira faturar em cima disso, a questão ia ser muito melhor, porque ali tem o Stewards também, o cara tá bebendo demais, tira ele. Quem foi que inventou Exato. Isso? E sabe o que é legal esse ponto, Edu? Porque a gente tem um evento que chama de o teste, né? Que é a questão da Copa do Mundo, das Olimpíadas, estavam vendendo bebida alcoólica nos estádios. Com essa base dá até para analisar, peraí, os jogos da Copa que tiveram bebidas alcoólicas. Qual foi o índice de briga, de confusão e os jogos sem bebida alcoólica? É tão relevante assim porque você penaliza muito os clubes. O quanto os clubes deixam de rentabilizar por causa da falta de venda da bebida alcoólica é muito. Eu, quando vou aos estádios, assim, é comum o pessoal ficar perto do estádio ali consumindo sua cerveja, bebendo sua cerveja, conversando, e entrar só na hora do jogo, porque sabe que lá não vai vender a cerveja. E aí você está penalizando o clube, que não consegue vender a cerveja e também não consegue trazer o seu torcedor mais cedo no estádio para fazer ações. E aí se debate na questão do espetáculo, né? Que tanta gente vê nos Estados Unidos e a gente clama quando assiste o Super Bowl, que, nossa, como o americano sabe fazer um espetáculo. Porque o americano carrega o torcedor justamente para dentro do estádio. Ele não quer que o torcedor chegue 5 minutos depois de começar o jogo. Ele quer que ele chegue uma hora e meia para assistir tudo. E eu vou te falar que, assim, claro que são a passos curtos, né? Mas eu vejo uma curta mudança, assim. Claro que ainda tem muita politicagem, muita questão de patrocinador, tanto que quando houve dinheiro de patrocinador no meio foi muito conveniente se aprovar isso para a Copa do Mundo. É, aqui em Belo Horizonte é permitida a venda de bebidas alcoólicas até o final do primeiro tempo. Até o final do intervalo, aliás. É, isso são alguns testes que se faz. Agora, o que, por exemplo, que eu tenho visto de interessante são campanhas e movimentos para trazer o torcedor. Eu vejo mais em Belo Horizonte, que é onde eu posso falar com uma experiência mais próxima. Trazer o torcedor para em volta do estádio, mas para em volta do estádio, vamos lá, entre aspas, controlado. Aqui no Mineirão, conhecido muito a famosa Esplanada do Mineirão. Como se fosse uma área externa em que você pode circular lá, ainda não dentro do estádio, mas antes de entrar definitivamente, mas onde você já mostrou o seu bilhete, você já pagou o seu ingresso. Então você levar ele ali pra dentro, às vezes colocam uma banda, colocam a venda de comidas, venda de bebidas e todo um ambiente ali, um carro de som, de repente, alguma coisa nesse sentido, às vezes leva o torcedor para um jogo das 4 horas dele chegar logo depois do almoço para curtir e sair até um pouco mais tarde se o clube dele ganhar. Então isso é muito interessante. É, e poxa, acho que a gente foi muito feliz, a gente se estendeu bastante na conversa, mas justamente porque quando o papo é bom, a conversa se desenvolve mesmo e a gente consegue abordar diversas perspectivas. Falamos de desenvolvimento do esporte, desenvolvimento da academia e tudo que gira em torno disso, da própria mídia, né? O Edu bateu muito nessa tecla que para mim é essencial e a gente tem que perceber isso, não dá para ser inocente. Que a revolução, de fato, não vai vir do mainstream, porque o mainstream está nos canais de televisão, o mainstream está dentro dos clubes e de federações que muitas vezes têm interesses escusos, né? A gente não sabe muito bem como funciona ali dentro. E quando você tem uma vivência um pouco maior de clube, você entende como aquilo funciona. É engraçado até que eu participei de uma reunião esse final de semana e o pessoal falando dos conselheiros do Cruzeiro e, assim, nomes importantes, estão como Zezé Perrella, senador de Minas Gerais, envolvido naquele escândalo da cocaína, e o Aécio Neves também, ex-candidato à presidência. Então, quando você vive um movimento político forte, e não político no bom sentido, né? Mas o político tradicional que a gente está acostumado a ouvir no Brasil dentro dos conselheiros dos clubes, isso de fato, vão lá político e menos técnico, né? Porque eu acho que as coisas podem ser associadas assim. Você vê que como vai caminhar para uma maneira não tão produtiva. E aí eu queria só encaminhar aqui para uma conclusão, e como sempre a gente gosta de trazer uma pergunta do ouvinte, fugindo da pauta totalmente, justamente para fechar e concluir essa parte de debate para a gente entrar fora das quatro linhas, e agradecer vocês todos por essa colaboração. Hoje vem a pergunta aqui do Alexandre o Grande, né? Como a gente vê os perfis no Twitter aqui, para quem não segue o Imigrantes, pode seguir lá no Twitter ImigrantesCast. Ele trouxe uma pergunta bem voltada para a conjuntura do esporte europeu, principalmente, e dessa semana. Aí ele pergunta para a gente aqui, Dembélé ou Asensio, qual dos dois agrega mais aos times nessa temporada? Como é que vocês enxergam isso, sua perspectiva futebol dentro das quatro linhas? Essa é uma pauta que eu adoro, Cara, o Asensio, ele tem uma grande vantagem nessa briga. Ele entra num time absolutamente pronto. Além de ser um talento fora do comum, eu sou muito fã do Marco Asensio. Ele entra num time absolutamente pronto e montado. E eu acho que ele tem muito mais chance de brilhar nessa temporada do que o Dembélé. O Dembélé é um outro talento absurdo. A gente até brincou no Future hoje que a gente esperou ele assinar o contrato para ver se era destro ou canhoto. E aí aparece uma foto dele com uma hora com a caneta na esquerda, outra hora com a caneta na mão direita. É um cara que pisa nas duas linhas laterais. É um cara que tem um contra um fantástico. Ele peca muito pela juventude dele e pela inexperiência. A gente vê que ele joga mais do que pensa, mas é um driblador, é um cara que tem muito a ver com o conceito Barcelona de jogar, mas ele ainda precisa, Felipe, ele ainda precisa chegar, aprender a jogar o jogo, e é um cara de muito futuro. Mas Marco Asensio, ele chega, apesar de talvez, eu não sei exatamente se ele chega a ser a mesma idade do Dembélé, ou talvez até um pouco mais jovem, mas ele chega num time absolutamente encaixado, e o talento dele vai ser potencializado nas mãos de Zinedine Zidane. É, eu acho que é por aí. O Asensio chega em um clube mais pronto, ele já está um pouco mais acostumado com o ambiente, fez uma boa temporada passada, e nessa ele começa a ganhar mais oportunidades. O Dembélé chega em Barcelona... Coisa, Felipe, e outra coisa, é um espanhol na Espanha, né? Diferente do Dembélé chegando em outra cultura. É, e cara, eu acho que essa questão às vezes foge até um pouco do individual, porque são dois jogadores indiscutivelmente fantásticos. Dembélé e Marco Asensio são jogadores fora de série, são a nova geração do esporte. Mas quando você pega um já acostumado com o ambiente espanhol, que nem você falou, e o próprio ambiente de Real Madrid, o que é muito importante, o Real Madrid consolidado, bicampeão de Champions League, é um pouco mais acomodado, Zidane com somente 7 derrotas, certo? Contra um Barcelona em reforma, técnico novo, Valverde chega agora. É um clube que perde Neymar, o Dembélé chega com uma responsabilidade maior também, chega com essa responsabilidade de ser titular e de talvez reconstruir um Barcelona. O Barcelona passa por um momento difícil, sai de poder de hegemona, perde um pouco para o Real Madrid, para ser uma das principais equipes ainda, mas não a principal, como se falava temporadas passadas com o trio MSN. Exato, eu concordo com vocês, eu gosto muito do futebol dos dois. Mas eu acho que o Marco Asensio tem uma vantagem muito grande, que é o time que ele tá, né? O time tá encaixado, tem o Zinedine Zidane que tá fazendo um belo trabalho lá no Real Madrid. E o Dembélé chega no Barcelona com aquela incógnita ainda, porque a gente não sabe como vai ser a temporada do Barcelona, né? Por mais que tenha o Messi, que tenha o Suárez, a final da Supercopa da Espanha deixou claro que eles sentiram a saída do Neymar, né? Então, como que vai reagir esse Barcelona? Ainda tem a especulação do Coutinho, que deve chegar, enfim. Então, eu acho que se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Marco Asensio. Não, do Real Madrid, pra falar a verdade, no curto prazo acho que não abre, mas eu, de fato, não espero muita coisa. Principalmente porque é um clube que gosta de jogadores midiáticos. Abrir mão de Di Maria em grande fase, de depois Mesut Özil também. Em grande fase, para mim foi um erro crasso, principalmente para trazer James Rodríguez e Gareth Bale. Mas enfim, discussão excelente, isso também fica para outro programa. Queria agradecer mais uma vez aqui o Alexandre, o Grande. Depois a gente vai falar direitinho com ele, tá? Muito bacana essa participação direta do ouvinte com a gente. Então, bora pro Fora das Quatro Linhas. Acabou! Brasil! Acabou! Essa lista é fruto de um trabalho criterioso. A lista já está feita, debatemos todos os relatórios. Fora das Quatro Linhas. Bom, galera, como vocês ouvintes já sabem, Fora das Quatro Linhas é aquele nosso quadro de recomendações com questões relacionadas ou não com esporte. E normalmente eu gosto de trazer a perspectiva do convidado primeiro, então queria ouvir o Adailton, se ele já tem alguma recomendação, se foi pego meio de surpresa, porque o Edu já conhece mais ou menos como é que funciona o esquema aqui. Eu tenho uma recomendação. Eu, como economista, né, tenho que puxar um pouquinho para minha sardinha. E tem um livro que eu gosto bastante, que chama Soccer Economics, que é um livro de um economista chamado Szymanski. E aí ele vai analisar algumas questões do futebol com a ótica da economia. Então, ele vai pegar algumas questões do dia a dia que acontece e traz para a realidade, para essas curiosidades. Por exemplo, ele trouxe um estudo de um outro economista espanhol chamado Palacios Huerta, que analisou as batidas de pênalti. Então ele fez um trabalho gigantesco, estatístico, analisando as batidas de pênalti, e entregou esse trabalho para o time do Chelsea. E foi a final da Champions League Chelsea Manchester United, 2008, se eu não me engano. E aí ele acertou todos os cantos, por incrível que pareça. Só que aí todo mundo brinca que a culpa foi do Anelka. O Anelka era recomendado ele chutar de um lado, ele chutou do outro e errou o pênalti. E aí fica aquela coisa, por mais que a ciência, que a economia ajude, o fator humano é imprescindível. Claro, perfeito. É um livro que eu tô interessado há algum tempo em comprar, eu não acho, é difícil achar nas livrarias, então tem que comprar pela internet mesmo, mas tô bem interessado. Bom saber que mais uma pessoa recomendando, né? É bem legal esse livro. Não, bacana, bacana. E você, Edu, o que, que você traz pra gente nessa semana? Primeiro eu quero dizer que o Soccernomics é o meu livro de cabeceira, eu já devo ter lido umas 20 vezes esse livro, é absolutamente fantástico. Eu vejo todos os seus comentários no Twitter, muita coisa baseada ali, dá pra ver, assim, é interessante. Assim, eu fiz um compilado de Soccernomics, Moneyball, o livro, que é muito mais denso e profundo que o filme, apesar do filme ser diversão garantida, eu fiz um compilado dos números do jogo. Dentro de tudo isso, eu tirei 10 mandamentos da contratação perfeita. E a gente fez um podcast inteiro, não estou agora com o número exato do episódio, mas tem um podcast inteiro sobre Soccernomics, Moneyball e os números do jogo e as 10 mandamentos da contratação perfeita. Passem lá no nosso feed do The Pitch Invaders e debatam sobre isso. Mas assim, no Future quero... também, né? Tem muito conteúdo nesse sentido, até. Que é a questão das revelações da América do Sul, cara, que pra mim é uma reportagem, uma matéria sensacional. Jogadores da América do Sul que a gente poderia ir buscar e a gente prefere, às vezes, trazer um jogador do mainstream. É outra matéria sensacional que eu adoro lá do Future. Também escrevi algumas vezes lá. Tem uma matéria bem recente sobre a questão do Ajax, a política de contratação do Ajax também. Isso, fantástico. Interessantíssima, cara. Bato na tecla do Edu e concordo com isso. Para mim, o Future é o melhor site conteudista de futebol hoje. Que legal ouvir isso. Mas assim, ó... Então, eu vou juntar... Meu fora das quatro linhas vai ser dentro das quatro linhas. Eu já tinha falado no começo que eu sou um futeboleiro. E eu vou juntar ao Soccernomics, aos números do jogo e ao Moneyball. Eu não sei se ainda está disponível no Netflix, mas se não tiver, vocês acham no YouTube esse filme. Mas procurem o livro é muito mais legal. Mas eu vou juntar a esses livros, e vai ser uma das minhas dicas futeboleiras aqui, o método Monty. Monty é o cara que transformou o Sevilla. Ele é o melhor diretor esportivo do mundo e acaba de ser contratado pela Roma, e ele está fazendo a primeira janela dele na Roma, nessa que termina dia 31. Então, junte-se a esses livros todos, o Método Monty, que é em espanhol, mas dá para entender tranquilamente. Eu busquei na Amazon. Eu quero também cometer uma pequena injustiça, né? Eu acabei falando aqui que a revolução vai vir do mainstream, mas o programa Data ESPN, da ESPN Brasil, ótimo, é um programa profundo, fantástico, que trata de futebol, esporte, não apela para polêmica, não apela para piada. E vejam no Facebook, eu pelo menos eu sempre assisto no Facebook, talvez no canal ESPN também possa... devo passar também. É um programa fantástico que fala sobre futebol com a profundidade e a seriedade que o futebol merece. Outra questão que eu quero falar aqui de TV, então, o argentinão no Fox Sports, campeonato argentino, é uma delícia de assistir. É fantástico, é divertimento puro, uma intensidade absurda do jogo, uma entrega, uma paixão. Tá faltando um pouco de habilidade técnica ali, mas, enfim, a atmosfera é super envolvente, é demais. E assim, ó, já que a gente falou de vídeo, eu sou muito apaixonado por YouTube, por canais futeboleiros no YouTube. Eu poderia falar 40 canais aqui, mas eu vou deixar para vocês o Maxit Futebol. Ele fala de estratégia e tática de jogo, e ele é todo feito em desenho, ele é todo desenhado. e ele tem assuntos muito interessantes. Eu vou só botar aqui para vocês o Frank De Boer, Crystal Palace, nostalgia no futebol, tratando de clubes de times antigos de futebol. Eles falaram já do Napoli, do Sarri, que também foi um capítulo do The Pitch Invaders. Então, assim, ó, o Max Hit Futebol é um baita canal de YouTube futeboleiro. E, por favor, nos deem uma moral no Future também, no blog www.future.com.br. Eu já falei, mas eu sou suspeito. O Felipe falou, mas ele é suspeito também, porque tem muitos artigos dele lá. É a melhor curadoria de futebol. A gente trata futebol de maneira absolutamente séria. Não tem espaço para piada. A gente ama os underdogs. Vocês vão falar... Tem uma análise dos jogadores latino-americanos underdogs, que não são os mais hypados, que vocês nunca ouviram falar e que a gente cita, que são jogadores que vão valer milhões nas próximas janelas. Passem lá, deixem seu comentário e ouçam o The Pitch Invaders. A gente já está em 60 episódios e é ali que a gente tem conseguido uma grande audiência. E a gente recebe, como Felipe Simonetti, grandes convidados lá também. Pessoal, André Kfouri já passou por lá, muita gente boa passou por lá e deixou sua contribuição nessa análise mais profunda, séria, nessa reflexão, nesse pequeno grão de areia que a gente quer fazer, nessa revolução, nesse novo futebol que vai surgir na próxima década no Brasil. Um novo público está se juntando a nós, a gente chama dos invaders, dos futeboleiros, eles estão se juntando a nós, a gente está ficando um time muito grande e a gente vai começar a fazer barulho e mostrar que é possível, sim, uma nova abordagem do futebol no Brasil. Fantástico, Edu, concordo plenamente com tudo isso. Os invaders e os imigrantes estão todos juntos nessa grande invasão. Somos uma família. Pois é. E, cara, nas minhas recomendações tenho algumas aqui também. Primeiro de todas, essa já falei algumas vezes, mas... pela renovação de conteúdo, todos conhecem já o Copa 90. Hoje a gente batia muito na tecla, né, do Copa 90 e da Kick TV, dois conteúdos bacanas. Conteúdo um pouco mais divertido, um pouco mais de entretenimento mesmo, mas sempre tem um bom conteúdo ali por trás, principalmente na questão cultural do futebol. E hoje não existe mais a Kick. A matéria do Copa 90, do Escola de Tablón, da onde saem as músicas do futebol argentino, do São Lourenço, sim, é simplesmente fantástica. Passem lá obrigatoriamente. Sensacional, ótima recomendação. E aí hoje não existe mais a Kick, hoje é Copa 90 US. Então fica a recomendação para essa reformulação de conteúdo que a gente vê no canal deles lá, ficou muito, muito bacana. A Jéssica, que participou aqui com a gente, também participa dessa grande equipe, então sensacional o conteúdo. E eu venho também com a recomendação de um podcast, não poderia faltar, a gente gosta sempre de trazer um podcast aqui, e é o podcast Linha Lateral, o Edu conhece bem já, participou, hosters, do, né, do Linha Lateral. Nosso parceiro português. E isso, participaram todo desse último do Pitch Invaders, sobre a influência das táticas, né, de outros esportes, etc. E cara, muito interessante a maneira como eles abordam, e eu vi também uma perspectiva europeia um pouco, né, um pouco mais próximo de como tudo isso acontece. Linha Lateral, a capinha lá, a foto do Bielsa com o moletom, com o casaco do Marsella, sensacional. É uma outra recomendação, um livro, não poderia faltar, né, da grande área, Pep Guardiola, A Evolução, que eu comecei a ler, muito inspirado na matéria do Future mesmo, sobre a evolução de Pep Guardiola, desde Barcelona, passando por Bayern de Munique, hoje culminando no Manchester City, tentando fazer um jogo diferente do que a gente vê na Premier League. Um jogo superioridade muito forte numérica na frente, às vezes defendendo só com dois, né, em momentos de contra-ataque. Isso é uma coisa que ele ainda tá tentando reestruturar, e é bacana que eles colocam até um infográfico ali analisando isso, e é bastante curioso. Então parabéns também ao Gabriel Correia, que participou aqui com a gente já, pela grande matéria, as mutações de Guardiola. E para finalizar, uma coisa também de entretenimento, essa pra você assistindo seu final de semana, curtindo também. Uma série do Netflix. Não sei exatamente se ela é produzida pelo Netflix, mas ela fala sobre justamente futebol americano, que nem a gente conversou um pouco, que é The Last Chance You, que é uma série mais um pouco documental, que ela fala sobre essa perspectiva de um clube de jogadores problemas e de jovens nesse ambiente universitário, como isso funciona e tem um lado emocional. Então, pô, sensacional. The Last Chance You, tem 2 temporadas já na Netflix e não acabei ainda, mas acredito que deva vir mais por aí. Mas é isso então, galera. Posso complementar com 2 que eu lembrei aqui, Felipe? Pô, fantástico, quanto mais melhor. Tem uma série no Netflix, chama Clube de Cuervo, que é uma, uma série mexicana. A gente é fã, já recomendou várias vezes aqui, bom saber que tem mais uma pessoa batendo nessa tecla. É bem legal, final desse mês, agora de setembro, eles devem lançar a 3ª temporada, né? Bem lembrado, ótimo. E agora no... E também tem um filme, uma animação bem legal, chama Match Goal, que é do Juan José Campanella, que é um argentino. Acho que tá... Match Goal é, é o Totó, né? Mas eu acho que a tradução para português ficou Show de Bola, alguma coisa assim. É uma animação bem legal também, e vale muito a pena assistir. Segundo a Wikipedia aqui, é um time show de bola. Um time show de bola, é. A tradução não ficou muito... mas bacana, bacana. Pô, galera, queria agradecer vocês. Primeiramente o Edu, vamos lá. O Edu que acrescentou toda essa parte do Internacional, a parte que a gente já comenta sobre gestão esportiva, sobre toda a reforma do futebol, sobre o conteúdo que o The Pitch Invaders e o Future trazem. Então, sensacional. Obrigadão pela participação, Edu. Felipe, muito obrigado pelo convite. Eu já te falei várias vezes que vocês são inspiradores para nós. Não sei se existiria o The Pitch Invaders se não houvesse o Imigrantes, e eu me sinto muito em casa aqui, porque eu sou ouvinte. Ótimo. Porque a gente tem esse crossover, vocês estão sempre lá no blog, tu tem mostrado um talento absurdo com o teu conhecimento sobre futebol. Eu queria agradecer também o Adailton por compartilhar esse projeto dele aqui. Eu vou procurar saber mais sobre isso. Eu quero dizer que eles são fundamentais nessa luta. Desde já quero convidá-lo para estar na nossa trincheira lutando por essa revolução no futebol. Muito obrigado. Eu acho que é muito importante a gente tratar de futebol de forma séria, tratando de refletir sobre o jogo, porque só assim que a gente vai conseguir evoluir. Muito obrigado mesmo pelo convite, por ter participado disso tudo. E visitem o Future no Twitter, no Facebook, no Spotify. Procurem por Future The Pitch Invaders. Valeu, Felipe. Demais. Perfeito. Tamo junto. E mais uma vez, obrigado também a Dailton. Obrigado pela participação aqui e por tudo que tem ajudado a desenvolver no esporte também. A gente tá nessa mesma briga, né? Então, toda ajuda é bem-vinda e o projeto que vocês fazem lá na Fé é sensacional. Infelizmente, esse ano eu não consegui comparecer no Congrefoot, que é descobri muito em cima da hora, mas, cara, sensacional. E espero que esse movimento possa se expandir pelo Brasil afora. Eu tenho tentado movimentar alguma coisa também aqui na universidade em Belo Horizonte e, cara, que isso seja causa comum do esporte dentro das universidades, dentro dos estádios e das torcidas também. Pô, muito, muito obrigado mesmo pelo convite, Felipe. Foi sensacional participar aqui do Imigrantes, trocar essa ideia com você, com o Edu, que eu tive o prazer de conhecer, pro sensacional trabalho também realizado pelo Edu, enfim, as ideias. Acho que é nesse caminho que nós temos que seguir. Tem muitas pessoas boas, pessoas pensantes. O mal muitas vezes tem um destaque, né? Mais forte. Então, o bem, ele tem que estar junto, ele tem que estar unido. Eu acho que todos nós que propomos, que desejamos, né, a mudança e a transformação do futebol, temos que estar unidos, temos que nos juntar, porque quanto mais estivermos unidos, né, maior a nossa força. Então é nessa linha. E complementando, pô, é um prazer enorme aqui estar conversando não só com você, Felipe, não só com o Edu, mas como todo mundo aí que está no Imigrantes. Foi um prazerzaço. Estou sempre a postos. Perfeito. Ótimo. Valeu, Adailton. Queria agradecer também ao Marcelo Fadu, que infelizmente não esteve aqui com a gente, mas parceiraço de Imigrantes. Abraço, Fadu! Vem. É isso. Semana que vem, provavelmente, ele está de volta. E é isso. Você que curtiu o programa, siga a gente nas redes sociais. Só procurar por Imigrantes da Bola, ImigrantesCast no Twitter, que é uma rede que eu aprendi a reamar. Principalmente seguindo as pessoas certas, você faz ali de uma rede sensacional. comece seguindo as pessoas, que você vai ver os diálogos e as marcações, que certamente você vai desenvolver uma rede muito produtiva. E aí por ali a gente gosta de fazer um debate também no esporte e trazer as perguntas para dentro do programa. Podem procurar a gente também pelo Doentes por Futebol, agradecer a toda essa galera que cede espaço no site pra gente também. Sigam a gente nos agregadores, podem procurar no iTunes, enfim, todos os agregadores. Você que está acostumado a ouvir podcast pelo celular, por exemplo, e você que não está, só procurar no site do Doentes por Futebol, que tem o nosso setor, ou imigrantesdabola.com.br também. E é por aí. Muito obrigado a todos e até semana que vem.